Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/terceiraterra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Diga. Então, vamos falar da ação. Não, só ia comentar uma outra coisa do... Mas eu falo depois. Perdão, gente, o review tá, né, meio um pouco perdido, mas faz tempo que eu não gravo. Então, eu paro o Lucas fica Chess, enferrujado. siga o livro, Chess. Abre o PDF, siga o livro. Eu tô aqui, tô seguindo, prepare-se pra ação. Então, vamos lá. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! E fazia meses que eu não ouvia esse grito. É bom voltar a gravar. Eu sempre falo isso, né? É bom voltar a gravar. Verdade, né? Tipo, eu podia fazer isso com mais frequência. Tá tirando um efeito, sabe? Seria bom, né? Tipo assim, você tem um podcast, você poderia lançar episódios com mais frequência. É verdade. Seria justo. Mas a gente dá um jeito, dá um jeito. Então, é isso aí, ouvintes. Hoje nós estamos aqui no primeiro... Jabá oficial do Escudo Mestre? Acontece. No qual nós não ganhamos nenhum dinheiro, porém, nós ganhamos, foi nos cedido o PDF traduzido em português do Brasil, do jogo que nós vamos falar aqui hoje, que é o Monster of the Week, que porque já que a gente vai falar da versão traduzida, porque eu falei em inglês, porque eu sou babaca, o Monstro da Semana. Então, a gente vai falar dele, vai fazer um review. É bom fazer esse disclaimer antes pra vocês saberem. Enfim, que a gente teve o livro PDF doado, muito embora tanto eu quanto o Victor já tivéssemos o PDF em inglês. Na real, a gente... Era um jogo que já tava nos nossos planos de fazer um review em algum momento, porque calhou de ser um jogo que nós... antes da gente pensar em fazer review, nós fizemos o nosso padrão Escudo do Mestre, né? Nós dois lemos e nós dois jogamos o jogo, né? Exato. O Chess mestrou e jogou, eu só joguei. Já estava meio que nos nossos planos. E com a saída do livro traduzido, uma versão nacional, a gente teve contato com isso e achou que seria um momento muito propício para trazer esse material para vocês, as nossas impressões, né? Contar um pouquinho para quem não conhece, tentar influenciar o bolso de vocês, talvez. Com quem isso. Sabe? E acabou que funcionou muito bem, né? Nós tivemos acesso aí a essa versão traduzida, né? Que foi bem surpreendente, vocês vão saber sobre ela em breve. Mas estamos aí. Pois é. E a gente vai começar um pouco falando do sistema que rege esse jogo, que é a Apocalypse Engine. Uhum. Originalmente feita, a gente já falou um pouco dela no episódio de Monster Hearts, se você não ouviu. Originalmente ela foi lançada com um jogo chamado Apocalypse World. Era, em sua época, um jogo muito revolucionário, e até hoje eu acredito que tem muito pouca coisa parecida com a Apocalypse Engine. É um jogo... Ela foi é legal que ela, acho que é mais recente, assim, que a gente tem. Ela talvez tenha sido um dos maiores fenômenos, né? Foi pós-Fate, né? Fate talvez tenha sido o fenômeno anterior, se estabeleceu. E a Apocalypse End, não pelo jogo inicial, mas acho que pela maneira como a comunidade abraçou esse jogo. E mais do que um jogo, uma filosofia, talvez, em matéria de game design e do seu gameplay, né? A maneira como você mestra, a maneira como você joga. Tem muito disso no próprio jogo, né? Tem toda uma filosofia própria de você jogar. É verdade. E é curioso também que o jogo ele não explodiu com o Apocalypse World. Ele veio depois, o sucesso veio depois, com o Dungeon World, que foi um jogo aí, até fantasia medieval sempre chama mais gente, que aí teve uma repercussão muito maior. Que é outra que a gente podia fazer o review eventualmente aqui, né? É, foi um que a gente leu, jogou, tudo. Mas esse é mais conhecido, né? Já tem em português há um tempo. Sim, inclusive tem a versão brasileira, muito bonitinha e tudo mais. Mas, vamos... então, esse é o pedigree do jogo. Vale lembrar que ele... Quem tiver com uma curiosidade de ver como é que é esse jogo em ação, tem tanto os nossos jogos de Monster Hearts aqui na Terceira Terra, que você pode baixar e ouvir, usando uma versão hackeada, um outro hack, mas ainda é Apocalypse Engine. E quem gostar, tem o Tear dos Mundos, a gente já falou deles aqui algumas vezes, no Twitch e no YouTube, que é um canal de streaming de RPG do qual eu faço parte, e que o Victor esporadicamente aparece por lá também, e que a gente jogou bastante até o Monstro da Semana. Então tem lá, se vocês quiserem ver na prática o jogo funcionando. Tudo bom. Vamos falar um pouco também da versão americana desse jogo, antes de partir para o nacional. Você que sabe melhor da história, como que ele surgiu? Originalmente ele foi lançado de maneira independente, eu não me lembro o nome do autor agora, mas de maneira independente. Foi um jogo pequeno, não teve muito alvoroço lá fora quando ele saiu, com essa proposta dele que ele tem de emular seriados, né? A gente não podia ter falado disso antes, mas enfim, de uma proposta de emular seriados como Supernatural, Angel, Buffy, etc. E outro, Dresden Files, um seriado, mas livro, enfim, e tantos outros desse gênero de fantasia urbana, de certa forma. E esse... Ele não teve, então, tanto sucesso. Até que a Evil Hat, que é a editora responsável pelo Fate, fez o Fate Core, o Dresden Files e uma série de outros jogos famosos, usando a licença do Fate, ficou sabendo desse jogo e eles publicaram uma edição revisada pela Evil Hat, com capa colorida, mais ilustrações, algumas alterações em regras, mexeu na mecânica, adicionou algumas coisas ao livro e fizeram uma versão bem melhor do que a original, na minha opinião. Essa edição foi lançada lá fora no começo desse ano, mas eu posso estar errado. Acho que foi eu acho que foi no mais ou menos começo no começo do ano. desse ano. E agora no Brasil, não por uma editora, vejam só, mas por um bravo jogador de RPG que tomou as dores de adquirir a licença, traduzir o livro e publicar o livro aqui no Brasil, que é o nosso querido Luiz Borges. Luiz Borges, que nos cedeu o PDF aqui para o Escudo do Mestre, também lá por Terra dos Mundos. Exato, porque ele foi responsável por a tradução e a edição do livro, né? Ele entrou em contato, ele fez essa tradução, é uma editora de um homem só, né? Como ele mesmo fala. E ele colocou num site de print on demand, né? Então tem um sistema para você ter a sua cópia impressa do livro, ou você pode comprar somente o PDF, se você assim desejar. Mas vamos falar mais da versão impressa conforme a gente vai rodando. Exato. E acho que a gente pode também falar do que a gente não falou, da premissa Do que se do trata jogo, né? Monster of Tanto the Week, né? relevante, Que já talvez. é o Monstro da Semana. Ele é um jogo onde você emula séries que tem essa premissa de você ter um monstro da semana, séries de fantasia urbana, se passando em cenários contemporâneos, onde você vai ter um grupo de pessoas que entra em contato com o sobrenatural, que caça o sobrenatural de uma certa forma. Exemplos na TV vão desde Buffy, né? Angel, que foi o spin-off de Buffy, séries recentes que são sucesso. Você tem Supernatural, com certeza. Eu diria que Supernatural talvez seja a maior influência do jogo, inclusive. Provavelmente Supernatural é a maior influência, mais do que Buffy, Angel. Você tem aquela Green, Você tem Sleepy Hollow, Dresden Files, que não é seriado, mas Dresden é Files, livro que é e uma série tem de uma. livros, e mais outros que o autor cita. Então é tudo nesse formato de fantasia urbana. Você tem os seus personagens, eles podem ou não ter poderes, eles podem ser criaturas sobrenaturais ou não, eles podem ser pessoas totalmente mundanas, e eles vão entrar em contato com o sobrenatural. E é um jogo focado em ação. Acho que isso pode ser dito logo. Ah, Arquivo X também. É uma Arquivo coisa. X, de certa forma, sim. Arquivo X é uma coisa que você pode usar alguns arquétipos. Mas o próprio jogo cita Arquivo X como uma inspiração. Acho que é um jogo voltado para esse lado mais ação, aventura e aquele toquinho de terror, sabe? Sim. Nesse sentido, acho que nesse sentido, se você estiver pensando nessa linha para jogar esse jogo, você está certo. Pois, exatamente. E é, dentro desse elemento de fantasia urbana, ele foca ainda mais como é tradição entre os jogos da linha do Apocalipse Endgame. Elas têm um foco muito específico e elas normalmente têm uma excelência muito grande dentro desse foco. E aqui esse foco é caçar esses monstros. Os jogadores, eles são caçadores altamente competentes, muitas vezes com poderes sobrenaturais, e bem armados e equipados para localizar, neutralizar e destruir essas ameaças. Não é um jogo de horror, não é um jogo de terror psicológico, você não é um jogo de Cthulhu que você vai ficar louco e nada vai dar certo. É um jogo que você vai chutar a bunda dos monstros, distribuir a porrada. Não que não tenha tensão, mas a tensão que ele tem é tanto quanto tem no episódio de Supernatural, em que você sabe que eles podem ser feridos e passar por problemas, mas eles não, assim, No eles estão final numa das situação contas, de controle, de certa eles vão vencer forma. o monstro, eles têm chance, sendo usando as artimanhas que tiverem, etc, né? Essa bem a pegada. Você falou, cara, Supernatural talvez seja realmente a inspiração mais marcante, inclusive nos arquétipos, né? Isso dito, vamos lá para o livro? Vamos lá para o livro. É, a gente vai fazer o review como a gente costuma fazer aqui no Escudo do Mestre, falando um pouco do livro capítulo a capítulo. No final a gente vai falar um pouco sobre a tradução e sobre as nossas experiências pessoais que a gente achou, de quando a gente jogou, mestrou, enfim. Então, vamos lá? Beleza, então existem monstros lá fora. Que é como abre o jogo, né? O primeiro capítulo ele vai tratar, óbvio, sobre o que é o jogo, né? Ele vai trazer para vocês muito mais detalhado esses poucos minutos que a gente conversou até agora, quais são as inspirações, o que que vocês vão jogar, qual é o material que vocês devem ler, qual é o material que vocês devem assistir. Eles estruturam mais ou menos como é que é uma sessão de jogo, já dão umas pinceladas, nesse aspecto, né? Sim. E um resuminho do que você vai encontrar no decorrer do livro, certo? Exatamente. Uma boa introdução para, enfim, os jogadores saberem do que se trata e Eu acho que como o. a coisa mais importante é isso mesmo, que você não tá em tanta desvantagem com o sobrenatural, né? Isso aqui não é Cthulhu, onde você vai ter que fugir, etc, né? Você pode ter um personagem mais ou menos competente em enfrentar um monstro cara a cara, mas Exatamente. no geral você tem recursos para enfrentá-lo. Sejam esses recursos combativos ou conhecimento, por exemplo. É um recurso que pode ser Exato. utilizado. É, como bom jogo da Apocalipse Engine, ele se baseia no conceito de movimentos, não é? Ele. Sim, que eu estou me adiantando um pouco, talvez. Você tá. Se você vai puxar os movimentos, você tá. Não, não, é verdade. Então, bom, feito o passado capítulo de introdução, em que ele comenta, isso eu acho bastante importante, ele comenta como é a estrutura do jogo, a estrutura do livro, perdão. O livro é dividido bem claramente entre uma parte para os jogadores e uma parte para o narrador. Isso é bastante interessante, eu acho, na hora de você criar personagens, delimita o que você tem que ler, se você vai só jogar. Eu gosto, o mestre fica bem ciente também do que é material específico para ele. Eu acho esse tipo de divisão muito boa quando eu vejo um livro de RPG, então Show, acho que né? vale a pena dar uma elogiada. E O capítulo depois, o primeiro, é o capítulo dos caçadores. É, já começa direto com os personagens, e aí beleza, tudo bem, a gente tá, entendemos do que se trata. O que que o jogo nos oferece então para jogar? Com o que vamos jogar esse monstro da semana, né? E aí ele traz os arquétipos de personagem, que são os caçadores, no formato de playbook, né? Que a gente já está acostumado dos outros jogos da Apocalypse Engine, que vai trazer uma série de pequenas escolhas para o personagem. Para dar para Exato. ele um feeling melhor, seja do visual do seu personagem, seja do que ele pensa, seja algumas pequenas customizações que você pode ter, relações com outros personagens, vai ser tudo apresentado na forma de playbook. E bom, quais são os caçadores, né? Você tem o Arcano, que é um mago treinado, um personagem que utiliza magias, etc. E eles dão como exemplo o Harry Dresden, do Dresden Files, e até Sim. mesmo a Willow, em Buffy. Nas últimas temporadas. Isso, nas últimas temporadas. Onde ela, é bem nessa parte das últimas temporadas mesmo, que ela tá realmente poderosa, né? O Delinquente, que é um criminoso que se transformou num caçador de monstros, né? Tem inimigos do passado, um passado que Exato. assombra ele, né? Tem mais ou menos esse lado, né? Eles citam o Peter Bishop de Fringe. A Fringe também é uma opção. Uma excelente, é verdade. Né? Uma excelente recomendação. É legal que esse delinquente, ele pode ser várias coisas, ele pode ser um ladrão, um trambiqueiro, você pode customizar esse lado, né? São razoavelmente bem customizáveis os personagens. Você tem o Divino, que é um agente de um poder superior. Ele é um enviado de uma força maior. Ele tem um plano, né? Que ele é um caçador poderoso, ele é cheio de habilidades diferentes, poderes, etc. E ele tem geralmente ele tem um plano, uma agenda, né? Que pode estar a favor do jogo ou não. É um personagem bem legal para isso. Exato. Um exemplo bem bacana é o Castiel do Supernatural. Exato. E se você construir um pouquinho diferente, o Michael Carpenter do Dresden, que é o paladino mais awesome de todos os paladinos. Eu nunca vou dar os exemplos jamais. De Dresden, porque eu não li Dresden. Eu li um Mas livro, cara, eu preciso muito ler. É preciso, que é foda. Eu tenho que corrigir essa falha do meu caralho. É verdade. Você tem o Escolhido. Escolhido, que, cara, o Escolhido é a Buff. Você é uma pessoa especial, predestinada, etc. Você tem uma missão, e no jogo isso é importante, você tem um destino a cumprir. Isso vai ser importante, inclusive, mecanicamente para o seu personagem. Você tem o Especialista, que é um cara que é um caçador que ele tem o conhecimento, ele sabe tudo sobre monstros e magia, né? Ele conhece os segredos, ele é um cara que tá inativo há muito tempo, etc. Em Supernatural tem o Bob, né? O tio Bob, o Bob Singer, que faz esse estilo. Em Buffy tinha o Giles, né? Que era o Exato. Mentor do grupo, esse lado. Você tem o Iniciado, que é um membro de uma seita de matadores de monstro, né? Um cara Exato. Treinado para lutar e usar magia. Um cara de uma organização ancestral que jurou combater os monstros, essas coisas todas que você tem por aí. Isso. E a gente tem como exemplo os Wardens de Dresden Files. A gente tem um outro bom exemplo que eu pensei agora, é a família... Esqueci o nome da família agora, de Teen Wolf, os caçadores... Ah, os Argent. Os Argent de Teen Wolf, de verdade, certa os Argent forma. De Teen Wolf. Só a gente não entende os conceitos de Teen Wolf, né? É legal que esse iniciado, ele é o cara que ele tá numa seita. Ele não é o cara que é tipo de uma agência do governo. Exato. Que é especializado em caçar monstro. Pra isso vai ter um cara mais tarde. Ele tem esse lado meio místico, né? Bem de seita mesmo. Você vai ter um injustiçado, que é o cara movido pela vingança, é o cara que os monstros fuderam a vida dele, e ele tá caçando monstros pela vingança, para se vingar de um tipo específico de um monstro, ou de um monstro específico. E aqui você tem os irmãos Winchester, de É Supernatural, o exemplo, o quinto essencial disso, né? Acho que... exatamente. Você tem o lunático, que é uma pessoa, é um Teórico da é o teórico conspiração. da conspiração, né? O cara que que acredita em várias coisas, aquelas teorias que ninguém, não, que ninguém crê, né? E é o Mulder em Arquivo X. Sim, é o Mulder, é o Mulder X. Em Arquivo X, é o Lunático. Você tem o Monstruoso, que ele é um monstro que tá lutando do lado dos mocinhos, né? Por N motivos. Acho que eu sempre vou pensar em Angel quando eu penso no Angel, o Spike, o Spike poderia ser. todos os vampiros de True Blood. Todos os vampiros de True Blood, ponto. Mas tem o, sei lá, no Teen Wolf, os lobisomens. Seria bem. É que Teen Wolf já é uma série com monstros, né? É foda. Mas tem mortais ali no meio, então mas, o foco. Você poderia pegar a maior parte dos caras em Teen Wolf, pronto. Verdade. Em Dresden você tem Ai, meu Deus, esqueci o nome do personagem agora. Ah, é o irmão do Dresden, esqueci o nome dele agora. Enfim, Dresden tem um tem no irmão. Dresden tem também. Isso é spoiler? O quê? Que o Dresden tem um irmão e o irmão dele é um monstro? Ah, maybe. Sorry! Meu Deus! Ok. Sorry! Sorry! Ai, meu Deus. Você tem o um mundano. Thomas! Thomas, no Dresden. Thomas. Você tem o um mundano. Um personagem totalmente misterioso, eu não disse o que ele é ou é capaz de fazer. Que o mundano é uma pessoa comum, né? É um caçador que o foco dele vai ser o social, vai ser lidar com outras pessoas, vai ser mais ou menos essa pegada. Se você pensar no Xander, no Xander de Buffy, acho que você vai estar mais ou menos na linha certa, né? É por ali que a banda toca. Você tem o profissional, agora sim, um cara de um empregado de uma agência governamental, paramilitar, o raio que o parta, que é um cara que é bom em trabalhar em equipe, tem uma retaguarda, tem equipamentos, é bom de briga. Ah, quase todo mundo nesse negócio é bom de briga. Que, sei lá, o pessoal cita, no livro ele cita o Riley de Buffy, mas eu acho que é um personagem meio só para quem é fã para conhecer, né? Os outros pessoal conhece melhor. E tem a Olivia Verdade. do Fringe. Você assistia Fringe? Não assistiu. Cara, eu conheço muito pouco de Fringe, velho. A Lu viu um bom pedaço, Nossa, eu mas assisti eu acho que 4 episódios de Fringe. Eu fui esperando, tipo assim, não o novo Arquivo X, sabe? E não não era. é meu estilo. Aí eu parei. Bom, você tem o Sinistro, que é uma pessoa com poderes mágicos ou psíquicos, mas que são estranhos, assustadores, e que não tão. O cara não tem muito controle sobre esses poderes, né? Esse arquétipo de personagem. O Sam Winchester, principalmente na segunda temporada, terceira. Segunda, terceira, por aí. Ali naquele começo que você começa a ficar meio caralho, a coisa dá diferente com ele, etc. Esse é o Sinistro. E você tem um arquétipo, um arquétipo extra, um caçador extra, que existe apenas na versão nacional, que é o Viajante, que é uma pessoa capaz de viajar no espaço, no tempo, entre as dimensões. Você pode pensar como o pessoal de Fringe mesmo, ou você pode pensar até no Doctor, de Doctor Who. Se você quiser lançar o jogo para esses caminhos, foi uma adição Exato. que o tradutor São dele. colocou no sistema. Além Precisamente. disso. Então, eu acho um conjunto de skins muito legal. Cara, eu acho que ele fecha, vai, 85% das suas ideias de personagem. Por exemplo, eu já falei disso no Escudo do Mestre, mas uns anos atrás, sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu mestrei uma aventura de Buffy no antigo sistema de Buffy RPG, né, do Unisystem. E eu, lendo Monster of the Week, eu tentava encaixar os personagens dos meus jogadores nos arquétipos, nos caçadores daqui, né? E todos, sem exceção, são encaixáveis. E não é tipo assim, eu forcei a barra. É tipo, é aquele arquétipo que o cara assumiu. E a pessoa fez isso sem olhar uma lista, nada disso, entendeu? Eu acho que tem coisa a mais, tem material que está disponível no site em inglês do Monster of the Week, que você pode baixar. Tem outros caçadores que você pode colocar, um cara meio... meio repórter, por exemplo, que tá investigando. Você pode colocar outras coisas lá. Então, tipo, tem espaço para crescer. Mas eu acho bem opcional, cara, eu diria que... O livro é muito preto no branco, sabe? É muito acertado. Eu vejo os outros bem como uma adição. Eu não vejo que, olha, tá faltando essa ideia aqui de personagem. Eu até acho que tem muita coisa no livro com esses todos. Uhum. Mas é isso, né? O jogo ainda sugere, como vários jogos do Apocalipse End, que você tenha um de cada, né? Quer dizer, que você tente não repetir os caçadores, porque as habilidades deles meio se complementam, né? Se você tiver dois iguais na mesa, vai ficar um pouco estranho. Exato. Uhum. Em geral, isso é um staple do Apocalipse End, né? Você não repete as skins, os playbooks, ou seja, como você quiser chamar. O que eu acho excelente. E ele dedica um espacinho que se segue em conceitos de equipe, né? Que, ok, a gente tem esses personagens, eles existem, etc. E que tipo de equipe eles formam, né? Como eles estão juntos para fazer uma... para formar um grupo, uma unidade, né? E o jogo eu acho interessante porque ele dedica um espacinho para você ter contato com alguns exemplos e poder sugerir isso para os seus jogadores, né? Quando a gente jogou, a gente teve essa interação, né? Jogamos, criamos os personagens, agora beleza, por que que vocês estão juntos? Qual é a da equipe, né? Que passa por coisas assim, até, sei lá, buff escrito, né? Você tem o caçador... E você tem as pessoas que o cercam, né? Você tem o caçador e seu bando. Você pode fazer uma coisa bem supernatural. Você tem uma família de caçadores que viajam, né? Você pode ter todos a serviço de uma ordem ou um grupo que vai fazer isso. Você pode ter uma equipe de casos inexplicados, né? É a equipe do Arquivo X que está dedicada a estudar esses fenômenos. Exato, e você pode criar a sua própria também, se você não quiser escolher uma das que tá aí, né? Sim, essas são tudo para você começar e já começar a discutir isso, porque é uma coisa que o jogo trabalha, né? De você tentar começar já meio que fechado o grupo, né? Formado com os caçadores. A sua experiência mais recente foi assim também? Vocês já começaram num grupo fechado? Ou vocês uniram no começo da partida? A gente começou com um grupo fechado, uma experiência já recente. decidiu que vocês eram tudo Isso, usando. A porque gente tá. inventou, né? Exato, a gente fez os vínculos e, usando um pouco o background do meu personagem, a gente decidiu que todo mundo, de um jeito ou de outro, tinha o rabo preso com o Vaticano e trabalhava para eles para exterminar monstros por aí. Legal, bom conceito, interessante. O meu personagem, ele era, como ele era um monstro, sempre, vamos lá, vou falar do meu personagem, mas pra dar o contexto, ele era um demônio aprisionado pelo Vaticano, obrigado a servir como caçador. Boa, boa. Por que É, não? então, pois é, acho um conceito bacana. Bom, continuando, né, eu gostaria de apenas frisar mais uma vez, eu acho o conjunto de... arquétipos disponíveis, excelente, excelente. Acho que é interessante falar que a gente tem cinco que seriam os atributos, né? Que no livro traduzido chamam de classificações. Que teve um joguinho aí de linguagem na tradução, que o tradutor usou, né? Que ele chamou as classificações, não esses atributos, de braveza, esperteza, estranheza, firmeza e sutileza, né? Exato. Fez aí um. Uma Um brincadeirinha aí, trocadalho, uma brincadeirinha. achei bacana. Mas Eu acho que uma achei outra legal, achei legal isso. coisa que vale a pena comentar é que criar personagem nesse sistema demora tipo 5 minutos. Você faz algumas seleções no seu playbook e sai pronto para jogar. Mas eu acho que um dos pontos mais divertidos e interessantes da criação é algo que vem no playbook, eu acho que é importante falar, que são os históricos do personagem, né? Esses históricos eles acabam servindo como vínculos entre o seu personagem e os outros personagens da mesa. Ele sempre pede para que você estabeleça um fato ou faça uma pergunta entre você e um outro membro da sua mesa. Isso gera histórias fantásticas na criação de personagem e que são muito bem exploradas depois. Durante o jogo, acho que é um dos pontos altos do jogo. Eu acho que ele faz isso muito melhor que o Dungeon World, por exemplo. É, cara, eu acho que o que a gente vê é que eles vão refinando a maneira de trazer isso, né? Sim. Eu acho que Dungeon World, de todos que eu joguei, é o que teve mais pobre. Concordo. O Monster Hearts que a gente jogou, ele tem excelentes perguntas para serem feitas, mas são limitadas, né? Você tem poucas. Em quantidade Você tem mesmo. poucas opções. Poucas Costuma ser uma ou opções. duas por Isso. personagem. O E aqui. aqui eu acho que. É, você tem uma lista assim com uns 9, 10 por personagem que você pode escolher. É bastante coisa. E todos ligam bem os personagens. Né? Você termina com um grupo muito coeso. Acho interessante falar que você também já vai deixar esse jogo, além desses atributos, você vai ter um atributo sorte, que a gente vai falar dele mais tarde, mas que é uma espécie de último recurso, fate point, bane, action point do seu personagem, mas Exato. bem mais limitado assim na maneira de você usar. E as coisas de sempre do Apocalipse End, né? Você junta um tanto de experiência e ganha avanços, etc. e tal, tudo montadinho no seu playbook. Eu gosto disso porque você imprime o playbook, você tem tudo, né? Sim. Tipo, Beleza. depois. E uma coisa que eu acho muito interessante falar também é que, em geral, tudo que é relevante para o seu personagem está no seu. Tirando os movimentos básicos, que você pega com o tempo, está no seu playbook. Eu acho excelente você, se estiver jogando presencialmente, você imprime, tá ali, tem tudo do seu personagem, todos os níveis, como é que você vai evoluir, tá tudo ali. É bater o olho e jogar, eu acho brilhante. Eu sou cada vez mais fã desse estilo de criação dele, sabe? É fácil de Acho você ótimo. levar para a mesa, é fácil de você criar com os demais jogadores, e duas riscadas de lápis você tem um personagem pronto com razoável profundidade, às vezes mais Sim. profundidade do que o personagem criado do zero, para falar a verdade, né? Feito isso, o personagem tá na hora da ação, né? Nesse momento, você já teve 100 páginas do livro. Um terço do seu livro foi usado para descrever os personagens, o que eles são e não necessariamente mais ou menos o que eles podem fazer, né? A próximo capítulo, Prepare-se para a Ação, fala um pouco da estrutura do jogo em si. Ele vai, como outros jogos da Apocalipse End, né? Ele vai trabalhar com objetivos dos jogadores, assim como o mestre tem os seus objetivos, a sua agenda a cobrir. Os jogadores vão ter vários objetivos, né? Que é agir como se você fosse o personagem, como se você fosse o herói da história, criar seu próprio destino, etc, etc. Que algumas coisas para você se guiar para jogar. É o lado filosófico que eu gosto, mas não gosto tanto do Apocalipse End, né? Ele explica um pouquinho os conceitos básicos da rolagem, que é o de sempre: 2d6 mais um bônus, 10 ou mais é um sucesso, 7 a 9 é um sucesso parcial, abaixo de 6 é isso, né? Abaixo de 6 é um fracasso. E ele ainda traz um evento que, às vezes, se você tirar um resultado 12 ou mais, você tira um sucesso especial. Você vai conseguir abrir algo a mais. Exatamente. Se você tiver o devido. Eu vou dizer. Não é sempre que você tira um 12. Você precisa ter um personagem mais evoluído, né? Tem Você gastando pontos algumas para mestre, você restrições. Mas abre essa possibilidade. é uma mecânica que eu não tinha visto em outros jogos do Apocalipse Engine e eu acho muito bom. É bacana, é realmente uma evolução da ideia, né? Uma expansão, eu acho, nem evolução. Mas aí você vai para os movimentos básicos, ok? Como é que você age no jogo? Para quem jogou já jogou jogos da ou viu os nossos jogos de outras pessoas da Apocalipse End, você sabe que eles têm muito essa coisa de que a ficção manda, né? Para fazer alguma coisa, faça alguma coisa. Quer dizer, descreva a sua ação e a gente vai tentar encaixar ela numa série de movimentos padronizados. É interessante que esses movimentos, eles têm a finalidade de guiar a história para o rumo, guiar a aventura para a linha primordial da onde ela segue, entendeu? Antigamente eu pensava que quando um jogo da Apocalipse Ante eu queria ter uma ação e não estava nos movimentos, eu achava que era uma falha do jogo, que eu quero ter uma ação X e aquilo não está nos movimentos. Hoje em dia eu penso que se eu estou tomando uma decisão que os movimentos básicos não representam, talvez eu esteja saindo um pouco do escopo do que o jogo se propõe a fazer. Mas é uma visão minha. E aí, quais são os movimentos desse sistema, né? Você tem o agir sob pressão, que é fazer. É um movimento meio coringa, né? Você vai fazer uma ação específica com algum perigo que te impede de se concentrar naquilo, né? Sim. É um movimento coringa, né, do Apocalipse Engine. Todo jogo tem que você acaba usando. Quando você não Enfim, quando sabe o que você não mais sabe o que encaixar, fazer, você põe o agir agir sob sob pressão. pressão. Você tem o dar uma mão, que essencialmente é você ajudar o outro caçador, ajudar o que ele está fazendo, tentar dar um bônus na rolagem dele, né? Sim, sempre útil. Você. Agora, a gente tem talvez um movimento que dá a cara do Monstro da Semana, que é investigar um mistério. Investigar um mistério. Esse é um movimento da revolta. Ele é um pouquinho diferente. Com esse movimento, ele tem uma lista de perguntas, e dependendo do seu resultado, você pode fazer uma dessas perguntas para o seu mestre, que deverá responder de acordo com o que a capacidade que a situação em que você está tem de responder essa pergunta. Eu, particularmente, acho um movimento muito delicado de ser usado. Eu acho uma boa ideia, mas eu acho difícil de ser aplicado, vamos colocar assim. As perguntas que vocês podem fazer para o ouvinte ter uma ideia são coisas como: o que aconteceu aqui? Que tipo de criatura é essa? O que pode ferir essa criatura? Para onde ela foi? O que ela vai fazer em seguida? Então são perguntas que vão guiar o jogo, mas que são complexas do mestre, não é responder sem entregar a história. Não é isso que eu quero dizer. É achar uma maneira coerente de responder aquilo, porque teoricamente, esse jogo é mais do que você chegar a olhar uma poça de sangue só olhar a poça de sangue, cheguei, olhei uma poça de sangue. Aí rola os dados, estou investigando o mistério. Mestre, que Exato. criatura é essa? E aí o mestre, pô, mas é isso? Você olhou a poça, você não. Como você vai descobrir esse tipo de resposta, né? Você A partir de uma usou o sangue simples da pressão. criatura no ritual? Você fez algum tipo de teste bioquímico ali no local? Você analisou o padrão da mancha do sangue que espirrou na parede? Ah, esse inimigo deve ser forte, não sei o quê. Então é um pouco complexo assim de você encaixar, principalmente se você tiver num grupo que não é muito proativo, que não está que talvez não esteja respondendo, se apoiando demais na rolagem do dado e menos na descrição da ação. Certo? Acho que é mais ou menos Certo. essa a ideia, né? Você que Exato. mestrou que teve Ele um impacto mais forte com isso. na parte do mestre, ele te dá guidelines para você usar esse movimento de uma maneira mais sutil. O que ele tenta te dizer é: você tem que tentar responder essa pergunta dentro do que for razoável a partir do que o jogador fez. Olhei a poça de sangue, o que é o monstro? Você não consegue. Você tem que responder. Isso você não tem como saber. Agora, se o cara falar, eu sou um vampiro, eu vou experimentar o sangue da criatura, eu tô tentando assim ver se eu já tive algum contato com esse tipo de criatura. Qual é a criatura? Aí eu posso responder, ah, a criatura é tal coisa, e aí eu estabeleço junto com o jogador que ele já encontrou essa criatura antes, por exemplo. Ou então, o jogador é um cientista, o cientista não, né? Um Giles da vida, como a gente tinha falado, né? E ele resolve fazer um experimento com o sangue da criatura e aplicar diversas técnicas de caçador de monstros que ele conhece e ver qual é o tipo da reação que o sangue causa. Aí você consegue responder essa pergunta. O problema é que isso não fica muito claro para o jogador. E o jogador tem que ter isso muito firme na cabeça dele na hora de usar esse movimento. Ele tem que saber pensar dessa forma, de que a resposta que ele vai ter depende da circunstância que ele criar para obter essa resposta. Isso não fica óbvio a princípio. Quando eu mestrei, eu tive muita dificuldade com isso, porque nenhum dos meus jogadores pegou essa ideia a princípio. O pessoal ficou muito confuso ao usar essa mecânica. Depende muito da maneira como o jogador vai pôr a frase. Quando eu joguei, sabendo disso, dessa informação que eu tenho aqui, que por ter mestrado e por ter o livro completo, eu pude usar esse movimento dessa forma e eu tive resultados muito melhores. E aí acho que o pessoal pegou um pouco também no tranco e viu como é que foi. Então eu acho que tem essa dificuldade, talvez, em explicar como funciona, mas uma vez explicado, o movimento funciona muito bem dentro de um contexto de um jogo como esse. Ele traz na própria descrição, né, falando que o guardião é o nome pelo qual o mestre é chamado nesse jogo, né? Que o guardião pode perguntar para o jogador como você pode descobrir isso, né? Como você está fazendo para descobrir isso? Se o jogador não souber, não tiver uma boa resposta, aliás, o tema é uma boa resposta, não é uma resposta qualquer, uma resposta condizente com a ficção que está sendo criada naquele momento, né? Então, no caso, o jogador em si deveria escolher outra pergunta, né? Então, a própria descrição do movimento traz isso. Eu, quando joguei a primeira vez, foi um movimento que me... Esse e outros foram movimentos que me frustraram um pouco, porque eu estava vindo numa linha que eu queria mais poder narrativo para os jogadores. Eu queria poder fazer a pergunta e eu mesmo dar a resposta, entendeu? Eu achava que esse jogo era um jogo que todo mundo começa, sei lá, o mestre define uma situação inicial, tipo, a criatura matou alguém, e nem o mestre sabe que criatura é essa, nem os jogadores, e conforme a gente fosse tirando os resultados no dado, e cada um contribuindo, a gente ia construir essa história. Não é isso que é esse jogo. Não. Ele é um jogo que exige... No nível do Apocalipse End, ele exige um certo preparo do mestre. Exige que o mestre tenha preparado. A gente vai falar disso mais quando chegar no capítulo do mestre. Mas ele que tenha preparado o mistério, que ele tenha as pistas, que ele tenha um desenrolar de aventura mais ou menos pronto, né? Não é nada de outro mundo, mas é mais do que outros jogos que usam o mesmo sistema. Beleza? Exatamente, exatamente. E bom, vamos partir pro próximo. Manipular alguém, né? Que é também... dizer para uma pessoa que você quer que ela faça. Né? Exato. Eu gosto bastante da maneira como isso funciona aqui, porque é aquela coisa, se você te tira um resultado excelente, ela vai pedir, a pessoa vai fazer o que você pediu. Mas se você não tira um resultado tão excelente, ou se o seu pedido é muito absurdo, ela vai pedir um contra-cheque para você fazer isso. E às vezes, eu gostei disso na sessão que eu joguei recentemente. Teve uma hora que eu estava tentando convencer uma assistente social em um orfanato a fornecer alguns arquivos daquele orfanato para a gente. Eu rolei um 7 a 9, foi um sucesso parcial. Então ela falou, não, mas ela pegou os papéis, mas ficou meio na dúvida, assim. E o mestre falou, o que que você fala que seria capaz de convencê-la, de dar esse empurrão final? Você precisa de algo mais. A personagem poderia ter dito, eu quero X antes disso, mas ali o mestre pediu, me dá um algo a mais, me dá um motivo a mais para tentar encaixar nessa cena. E aí a gente teve uma ideia e o jogo continuou. Também achei um uso muito bom da maneira como manipular alguém tá nesse sistema aqui. Ele pedir essa contraprestação, eu achei legal. E eu também acho bacana que normalmente isso não funciona com monstros. Exceto se você tem algumas habilidades especiais. Então é bem exato, interessante. Exato. Tem algumas habilidades que abrem isso pro seu personagem. Se tudo mais falhou, parte para a porrada. Que é o seu move genérico do combate, né? Aqui acho que ele é bem... Ele é bem... Se você jogou Apocalypse World ou jogou Dungeon World, você sabe muito bem o que está fazendo. O sucesso causa o dano, às vezes no sucesso parcial você vai tomar um dano de volta. É bem essa linha de jogo, né? E num 10 ou mais você pode escolher causar mais dano, menos dano, empurrar o oponente, etc. Uma série de coisas. Depois você tem o perceber uma enrascada. Que é um movie muito parecido com Investigar um Mistério. É um movie... Uma coisa que eu acho... Só voltar um pouquinho no Partir pra Porrada antes. É, uma coisa que não tem diferente de outros jogos que eu vi do Apocalipse Engine é que aqui você sempre toma dano. Boa, boa. Você pode tomar menos dano. Pode reduzir. Porque em geral, quando você tem esses movimentos no Apocalipse Engine, quando você tira um 10 ou mais, foi assim no Monster Hearts, foi assim no... No Dungeon World. Você pode escolher não tomar dano. Você pode escolher não tomar dano de volta, né? Porque o combate tem que ter essa dinâmica. Aqui não. Você sempre toma dano de volta. Você pode escolher tomar menos. O que deixa os combates, eu diria, mais perigosos, de certa forma. Eles são mais rápidos. O quanto mais você aguenta de dano não é muito, né? 7 de dano, seu personagem. 8. 8? 8. Mas você tem a mecânica da sorte também, que dá uma... No geral você tem isso. Seu personagem não é tão difícil de cair, né? Mas você tem mecânicas para evitar a morte, etc. Exato. O Perceber Uma Enrascada, como você dizia, é mais um desses que usam perguntas. Sim. E é bem interessante também, mas novamente exige esse know-how de como ser utilizado. É mais ou menos coisas como qual é a maior ameaça presente, qual é a melhor maneira de entrar num lugar, de sair de um lugar, entendeu? A melhor forma de proteger as vítimas. E você ganha bônus, né, para agir de acordo com essa resposta. Se é um jogo sobre caçadores de monstro, pressupõe-se que você está salvando alguém deles. Então você tem um movimento de proteger alguém, né? Que é um movimento que eu acho particularmente muito maneiro pelas coisas que ele faz e pelo que ele propõe e pelo que ele guia o seu personagem a fazer, mas que aparece um pouco quando eu joguei. A gente não protegia muitas pessoas, né? É verdade. A gente teve alguns problemas nesse aspecto. E você tem um outro move coringa muito bom, que é usar magia. Ponto. Esse move é excelente, eu adoro esse movimento. Esse move é muito legal. E dependendo de como você, como mestre, vai limitar esse uso, vai determinar muito sobre as capacidades que o seu... o quanto sobrenatural fantástico vai ser o seu jogo. E eu vou falar por quê. Porque uma das opções desse move, ele é um move genérico. Você faz uma magia, ele tem uma lista... De coisas que você pode fazer. Você tem mais de efeitos que você pode conseguir. E dependendo da sua rolagem, você tem que adicionar defeitos. Que seriam custos, né? Coisas para fazer a magia. Perfeito. Eles costumam ser... Como vou dizer? Eles costumam ser efeitos bem abstratos. Mas tem um deles que é... fazer algo além das capacidades humanas. Esse é o movimento-chave. Dependendo de... Isso tem que ter uma explicação, uma conversa entre o mestre e os jogadores de até onde esse movimento vai. Porque o que eu posso fazer com isso? Eu posso pular um prédio além das capacidades humanas. E talvez se faça sentido. Tem, sei lá, em Vampire Diaries os vampiros pulam prédios. Então, ou voam, enfim. Isso depende do... Que você... Eu não lembro se vampiros e Vampire Diaries voam. Em True Blood eles voam. Então, tem isso. Então depende do quanto você quer que o seu jogo seja pé no chão ou fantástico. Então acima das capacidades humanas pode ser, sei lá, socar através de concreto, pode ser ter sentidos de um gato ou um faro afiado como um cachorro ou algo completamente diferente disso, mas é importante limitar e conversar sobre isso. Se você está atrás de uma magia que está além desse escopo, desse movimento ou dessa lista de habilidades, você ainda tem um recurso, que é a magia grandiosa. Exatamente. A magia grandiosa é como um movimento, mas não tem rolagem de dado. Ele é algo que qualquer um pode fazer. Em Buffy tinha muito isso. A Willow era uma bruxa mesmo, mas o Giles às vezes pegava e falava, não, a gente precisa fazer um ritual tal. Aí ele abria um livro, pesquisava, sentava, começava a fazer um puta ritual, demorava um episódio inteiro pra fazer aquela porra, mas fazia e conseguiu o efeito. É mais ou menos isso, né? É uma magia... Que tem um tempo maior para ser feita, uma exigência maior e que pode ter um efeito muito maior, né? É um, É um outro movimento coringa, assim, bem... Tudo exatamente. Mais aqui, é magia grandiosa. Aqui, basicamente, é pra vocês fazerem o que quiser. No exemplo de Supernatural, a gente precisa prender a morte pra ela fazer o que a gente precisa. Ok, é um ritual de grande magia. A gente precisa abrir um portal pra o céu pra salvar um cara que morreu. Efeito de grande magia. Qualquer coisa, efeito de grande magia. Sempre. A gente precisa curar um cara que foi feito por vampirismo. Efeito de grande magia. E isso, enfim, vai ter aventuras inteiras que vão girar em torno de obter os ingredientes, equipamentos e afins para realizar esse ritual. Eu acho excelente. Capítulo de combate agora, né? O combate, ele tenta ser muito narrativo, usando aquele conceito de tags. Então, a sua arma, ela vai dar uma quantidade de dano, e dependendo das características delas, ela vai ter tags que vão mudar a maneira como você vai narrar esse dano. Esses descritores vão falar, por exemplo, sua arma é de prata, ou ela tem que ser recarregada, ou ela é barulhenta. Ou ela causa dano muito severo. Ou ela causa dano muito severo. São coisas que vão influenciar a ficção do jogo, né? Exatamente. Ele tem regras pra cura, pra retornar à vida, mas enfim, são combates. Que eu acho que não vale a pena a gente entrar. Assim, acho que de impressão do combate, depois de ter jogado, eu acho que ele é um combate, no geral, ele é simples nas rolagens de dado que você quer fazer. Ele abre muita opção para você, ao mesmo tempo que ele é simples por causa da rolagem, ele abre muitas opções, inclusive estratégicas até certo ponto, como levar a criatura de um lugar para o outro, proteger uma pessoa, etc. Né? Acho que tem isso. Eu acho que ele não reinventa nenhuma roda, não é um poça o que puta combate diferente de tudo que mais, de qualquer outro sistema que trabalha com esse mesmo gênero. Ele vai trazer aquele combate bacana pra você, com regras mais simples e que flui mais fácil. Por isso eu acho ele muito gostoso. Mas não acho ele necessariamente assim, como eu falei, reinventar a roda, algo muito fenomenal. Você vê alguma coisa muito de diferente do combate que você gostaria de destacar? Não, é bem A única coisa. Tem uma coisa que vale a pena destacar. Isso vai ser dito depois. Mas os monstros, eles nunca podem ser vencidos. E tirando algumas exceções e alguns poderes especiais, em um combate simples. Você pode combater o monstro, porém, ferir o monstro, ele fugir e tal. Mas você pode derrotar um monstro quando você descobrir a sua fraqueza. Então, isso é uma parte. Verdade. Isso é uma parte muito interessante que contribui para esse clima de investigação do jogo e do sistema, né, que tem esse tipo de jogo de Supernatural e afins. Não basta descer a porrada, você tem que saber como descer a porrada ou você não vai ter sucesso no que você quiser. Eu gosto que ele tenha uma página dedicada apenas à ressurreição. Como se ele tem um movimento de retornar à vida, porque em algum momento alguém vai morrer. E alguém vai usar um efeito de magia grandiosa para trazer alguém de volta à vida. Então, quando isso acontecer, você já tem toda uma rolagem que você pode trazer e coisas bizarras que podem acontecer para o seu personagem voltar. Eu acho um quezinho, assim, sabe, diferente, que é muito maneiro. Concordo. A sorte, né? Para que serve essa? O que é a sorte do jogo? O que são os marcadores de sorte? A sorte é uma medida abstrata, eu acho que começa com 6, 5, um tanto assim de pontos, que todos os personagens começam iguais, e cada vez que você gastar, você vai desencadear, você pode escolher desencadear dois efeitos, né? O primeiro é reduzir todo o dano que você sofrer, que você acabou de sofrer, a zero, né? Então pode salvar sua vida muitas vezes e irá salvar. E você pode rerolar, né? Na verdade, uma rolagem que você jogou, você pode transformar aquele resultado num 12. Né? A diferença com outros sistemas é que é muito difícil você recuperar a sorte. E basicamente, exceto algumas exceções, quando ela acabou, ela acabou. Ela acabou, conversa. Acabou a sua sorte. Tem alguns personagens, o mundano recupera um pouco mais, todo personagem pode gastar uma evolução para recuperar sorte, se eu não me engano, mas ela é um recurso forte, Mas por ele ter esse caráter finito, mesmo em jogos que você sabe que não vão tantas sessões, você fica com um pouco de peso de usar ou não, né? Eu lembro que nos nossos jogos eu ficava, será que vale a pena gastar sorte agora? Será? Aí você vê que realmente o dano estava muito alto, você ia perder o personagem. Então eu acho que é interessante isso, que você fica apreensivo pelo seu personagem, né? Apesar dele ser competente no combate, ele não é indestrutível, né? Ele bate em monstros, mas ele apanha, apanha bem apanhado. Concordo plenamente. Beleza? É bem interessante no geral, mas é isso. Seguindo nada por muito diferente. Um capítulo de equipamentos, né? Que eu acho que a gente já falou mais ou menos. É bem dessa maneira genérica, não tem listas de equipamentos e tudo mais. É mais enfim, você descreve o equipamento, aplica lá os descritores e tá tranquilo. Fala sobre subir de nível, XP, essas coisas, que é Eu bem gosto que o tranquilo também. XP é ganho, em vez de outros jogos do Apocalipse, onde que você ganha XP de uma falha, de uma rolagem, etc. Mas ganha também. Você pode ganhar ou não, né? São dois sistemas que você escolhe um para usar. Ah, sim, exatamente. Né? Você pode usar esse sistema, ou você pode usar um sistema de fazer perguntas no final da sessão, que é você concluiu o mistério? Você salvou alguém da morte certa? Você aprendeu alguma coisa importante sobre o mundo? E com base nas respostas que forem afirmativas, você ganha um ou dois pontos de experiência, que é uma medida boa por jogo, né? Por sessão de Exato. jogo. Ele tem umas melhorias, lembrando que a cada 5 você passa de nível, por assim dizer. Depois de um determinado vezes que você passa de nível, você também pode comprar melhorias avançadas para fazer aqueles personagens mais poderosos. Eventualmente você tem acesso a esse tipo de coisa. Uma coisa que é bem comum do Fate também, ele traz depois, ele tenta fazer um roteirinho assim de como jogar com o seu personagem. Bem interessante para quem é iniciante, esse tipo de coisa. E mais ou menos aqui chegando na metade do livro, você termina o capítulo voltado aos caçadores. É isso que você tem, que você pode. É essa divisão, né, que você pode deixar para os jogadores lerem os personagens, como fazer os movimentos, como evoluir de nível e bora para ação. E aí vem a outra metade dedicada exclusivamente ao guardião, ao mestre do jogo, certo? Certo. Ah, para quem tá acostumado, ele vai começar com um ele vai começar com algumas diretrizes gerais, né? Vai falar coisas como, por exemplo, esse é um jogo sobre os caçadores e não sobre o mistério, e essas dicas de mestre, né? Dicas do estilo geral. Aliás, é um capítulo muito. Se você não vai jogar esse jogo, se você não vai usar esse sistema, mas se você tem outro sistema, uma aventura, mas você quer boas dicas sobre Sim. como criar uma aventura, no geral, criar uma aventura desse gênero, esse é um excelente livro, cara. É um excelente livro, Chega um concordo. ponto que ele traz um. Ele vai trazer uma estrutura genérica que você poderia usar em outros jogos, né? Sim. Que é excelente para você criar esse tipo de história. Você pode É muito boa. canibalizar isso e usar. É um, cara, uma excelente sessão do mestre, né? Para Eu não esse vou, tipo a gente de. não vai, a gente não vai entrar em detalhes da sessão do mestre, acho que não é Não, acho que não necessário, faz necessário. mas ela basta dizer que ela é excelente. Tem um mistério introdutório que eu acho muito bom nesse tipo de livro, para você ter aquele feeling de mais ou menos qual é o jeito que o jogo foi pensado para ser jogado. Não significa que você precisa jogar desse jeito, mas ele te dá um exemplo do básico do que esse jogo é capaz de fazer. E é muito bom. Traz um en passant para você fazer antagonistas e NPCs, etc. Bem assim, com base na função que cada um exerce, uma paginazinha, coisa pouca, para você já poder sair com várias coisas na mão. Ele traz o sistema de contagem regressiva do mistério, né? Que acho que é a cereja do bolo, né? Sim. Que basicamente fala para você estruturar em seis etapas seus mistérios, que indica, baseado no plano da criatura ou do monstro da semana, o que aconteceria se os personagens não estivessem lá. Então, primeiro ele ia atacar tal lugar, e em último ele ia, sei lá, terminar o ritual que ia deixar a noite eterna, qualquer perto assim, entendeu? E aí, se os jogadores não aparecessem, essas coisas iam se seguir, esses seis passos iam se concretizar. Eu acho muito bom esse método para você, como mestre, se guiar, e é uma maneira não artificial de você aplicar tensão no jogo. Eu acho bem interessante. Se os jogadores estiverem moscando muito, o relógio vai continuando e a situação vai ficando cada vez mais grave. É bem interessante. Né, pessoas vão morrendo, né, se as coisas estiverem atrapalhando. E isso é uma coisa muito legal quando você tá jogando. Isso aconteceu quando a gente tava nas poucas sessões que Aconteceu. eu joguei, aconteceu. Você tinha esse feeling que você às vezes foi pro lugar não muito indicado ou tava se desviando muito da aventura, pau, acontecia alguma coisa que alguém morria, alguma grande tragédia, e aí você, caralho, tá, isso tá avançando, a gente não tá conseguindo segurar. Sim. E por aí vai, né? Eu acho muito bem colocado dessa maneira. Ele traz aí os movimentos básicos do guardião, aquela coisa do Apocalipse Engine, de o mestre está limitado dentro de suas ações, enquanto os movimentos colocados no jogo. O Victor não gosta muito desse método, eu particularmente acho interessante seguir isso como guidelines, mas eu não me restrinjo a isso. Eu uso. A gente tem essa. A gente meio que concorda, meio que discorda, talvez, né? Eu não jogo completamente fora, mas eu olho e falo, ah, o que eu poderia fazer? Puta, o que eu poderia usar tal movimento como a guideline? Mas se eu não penso em nada bom, eu faço o que eu quiser. Eu acho interessante que você, Mas quando eu você. tento usar. Exatamente. Eu acho interessante quando você vai mestrar esses jogos, todos os jogos do Apocalipse Engine, esse especial, você ter essa lista do seu lado, assim, impressa no verso do escudo, sabe? Porque aí chega aquele momento que você, porra, e agora? O que que eu faço? Você bate o olho na lista, escolhe um e faz. Mas é só para isso que eu uso, tá? Sou contraventor. Ele fala depois sobre como jogar, que é aquele negócio que eu falei, né, de como o mestre deve interpretar os movimentos dos jogadores. É bastante elucidador para esse tipo de, enfim, como eu falei lá do movimento de investigação. Enfim, excelente, excelente, capítulo de mestre. E uma coisa que ele faz, e que eu acho que mais jogos deviam fazer, ele te dá dicas de como você fazer a sua cena, como você fazer o framing da cena, como você colocar pelo menos uma cena de abertura impactante, algumas coisas assim. É um conselho que às vezes passa um batido para muitos jogos, eu acho muito bom. Cara, sabe o que os jogos do Apocalipse a gente tem? A maioria dos livros tem, e eu acho muito útil, cara. É o momento que eles falam assim, a primeira sessão. Sim, Eles dão os guidelines para você fazer a sua primeira sessão de jogo. E eles colocam o que for exatamente. importante. Quantos jogos a gente jogou que ficou só na primeira sessão, sabe? Ele sinto que você dá aquela lida, ele ajuda a cristalizar para você como você vai. Como você vai fazer o jogo? Como é que você vai apresentar as mecânicas mais importantes do que é o jogo? Empolgar os jogadores, empolgar a si mesmo, né? Para não pegar o jogo e de repente se perder numa minúcia, num detalhe besta e não extrair dele o máximo de diversão, né? Exatamente. Continuando no capítulo do Guardião, tem o trecho que você queria comentar, que é a parte do entrando no mistério, que você faz os movimentos de início de mistério. Exatamente. Várias classes têm isso. Você recebe uma comunicação do seu agência, você fala com o seu superior, você investiga alguma coisa, você tem algum conhecimento prévio. No começo da sessão, todo mundo que tem esses movimentos faz uma rolagem e eles já vão começar a sessão podendo, em algum momento, perguntar algo sobre o mistério. Não é na hora, não necessariamente eles sabem aquilo na hora, mas quando o pessoal empacar no mistério, eles podem chegar e falar: Ah, eu tinha falado com a minha agência e a minha agência me informou o quê? E aí você pode fazer uma pergunta e descobrir os fatos. É bem legal para você desempacar o mistério se os jogadores eventualmente ficarem Tem mais movimentos presos. específicos, né, que você joga do Sim. divino, que tem o que ele entra em contato com o plano, né, para aquela sessão, né, ele Deus recebe ou uma whatever que missão seja. especial, ele recebe uma missão especial para aquela sessão. O divino é um puta personagem maneiro, eu acho. Eu acho legal pra caralho também. Muito, muito bacana. ele vai trazer mais maneiras, agora pensando em campanha, de você estruturar arcos narrativos da sua história. Ele vai trazer modelos de arcos, isso é bem legal, que ele traz um modelo grande de vários arcos, como tipo, um mal ancestral ressurge. Aí ele conta várias coisas. O fim dos dias. Aí ele conta, ele deixa, né, nessa estrutura dele de passos, de o que aconteceria se os jogadores, se os personagens não interferissem, ele coloca isso num arco maior. Então você pode usar isso por uma escala micro da sua sessão daquele dia, e você pode usar por uma escala macro de um grande arco de histórias, uma campanha inteira, né? Exato. E ele tem depois um excelente capítulo de como você criar os seus monstros e seus lacaios e NPCs e locações e locais que você vai usar. É muito bem feito. É até meio um bestiáriozinho, né? Já com vários monstros aí pra você... Sim, sim. E com regras muito interessantes de como inventar um monstro completamente diferente. E ele termina com uma aventura, outra aventura, essa um pouco maior. Uhum. Falando sobre o... Termina não, né? Mas tem depois um pouco maior. Fala sobre você construir a mitologia do seu jogo. Muito bem... Eu gosto muito dessa parte do mestre desse jogo no geral. Tem pouca coisa aqui. Eu acho ela boa, mas assim, já trazendo uma criticazinha, eu acho ela... Eu acho que ela faz muito vai e vem. Sabe? Faz. Eu acho que ela começa a falar, aí ela traz um exemplo de aventura, aí ela volta em como estruturar a primeira sessão, aí ela fala de como fazer o seu arco, aí ela fala de como encerrar a primeira sessão, aí ela traz exemplo de criação dos monstros, que ela já comentou no começo, aí ela traz uma aventura grande. Eu acho que é meio desconexo, assim. Você vai ler e você vai conseguir extrair o que você quer, mas eu pessoalmente agruparia a informação de uma maneira um pouco mais coesa, né? Uns blocos mais coesos e menos vai e vem na minha história, né? Eu acho válido. Uhum, uhum. Que mais? Customizando, acho que é isso. E vai terminar um jogo com inspirações, né? Com como você meio que usar crossover com outros jogos, né, pra tentar tirar ideias, e depois uma série de filmes, livros, uma bibliografia, quadrinho, outros jogos de RPG, né? Sim, É legal que ele lembra de citar fontes como Anno Armis, que é um puta jogo maneiro, mas que hoje em dia tá super desconhecido, até GURPS Horror, né, e etc, Call of Cthulhu e tal. sim. E termina o livro com isso, né? São 360 e poucas páginas de livro ilustrado, preto e branco, né? Bem, boas ilustrações, bem evocativas, eu gosto bastante delas. Boas. Embora preto e branca, são bem feitas. Eu achei um livro bom, não é toda a página, não é super rico de ilustração, mas as ilustrações que Não, tem não, são muito não é boas. aquele, exato, não é aquele livro lindo, mas não é que não é um livro inconstante. As ilustrações são É sempre mesmo, constantes, tudo são bem mesmo nível. feitas. E as ilustrações meio que trabalham com alguns arquétipozinhos, né? Você vê aquela personagem que representa o divino, e ela tá em várias páginas, assim, fazendo Sempre, vários exatamente. movimentos, e no final do livro e tal. Então você vê alguns. Como se fosse um personagem daquele livro se repetindo. Que nem Pathfinder fazia, né? Com aqueles. Como é que era o nome? Icons de Pathfinder, não lembro. Que era tipo Guerreiro, a Bárbara. Exatamente. Nomezinho pra isso, né? É os icônicos, eles chamavam, né? Icônicos mesmo, né? Os icônicos, né? Muito bom. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Ah, aliás, ficamos por aqui com o livro. Vamos O continuar livro, o review. calma. Falando das nossas impressões. Da tradução primeiro, talvez? Da tradução, acho que é uma boa falar. O que você achou da tradução, Chess? Eu achei uma tradução melhor do que esperado. É uma pessoa só. É um trabalho, um livro de 300 páginas. É um trabalho complexo. Eu esperava, sinceramente, eu esperava bem mais. Não defeitos, mas falhas, ou enfim, coisinhas para fazer um nitpicking aqui ou ali. Eu não achei. O livro, considerando um projeto de uma pessoa só, e mesmo que não fosse, comparado com livros que outras editoras fazem, como Devir, por exemplo, é uma tradução muito boa. Ele teve um cuidado de manter uma coerência com os termos e com o que se espera do jogo. Ele, enfim, foi uma tradução bastante competente. É um livro, eu também fiquei um pouco preocupado na tradução, porque ele tem uma série de conceitos muito específicos e diferentes do RPG mais tradicional. Mas ele conseguiu explicar esses conceitos de uma maneira muito fluida, e ficou muito, muito bem explicado. Então, eu achei uma tradução excelente, muito boa. Eu acho que eu tive o mesmo problema que você. O mesmo problema não, mesma opinião que você no começo. Quando falou, ah, tá sendo traduzido, é o trabalho de uma pessoa só que vai traduzir, lançar sozinho, sem o apoio de uma grande editora, etc, etc. Eu achei que seria um trabalho bem mais amador do que é na realidade. Eu não conheço o trabalho do Luiz Borges. Eu li uma vez que ele já tinha traduzido outro jogo, acho que foi no blog que ele criou para o Monstro da Semana, que ele já tinha traduzido outros jogos para consumo próprio, assim, para jogar com os jogadores dele. E eu não sei se ele trabalha com tradução ou com alguma coisa do tipo, mas assim, o trabalho está muito, muito além do que eu esperava. Eu achava que eu ia pegar bastante de incoerência, de erro até de erro de português no meio do livro, Exato. sabe? De problema de diagramação, de falta de uma revisão do Aliás, muito bem revisor. diagramado o livro. Sim, muito bem feito, revisadinho, nada grosseiro que eu peguei, assim, também não fui nitpicking, Eu lendo, não li o livro caçando inteiro. coisa. Eu não li o livro inteiro, página por página, porque eu já tinha lido a versão americana, então eu li só as partes principais, para ter uma ideia. Pode ser que eu não tenha pego, se passou algum erro, alguma coisa assim, pode ser que eu não tenha Mas no pego. geral eu achei Mas, muito bom. sim, Eu acho muito que bom. assim, uma coisa que eu elogio e também critico é a tradução que ele deu para as classificações, né, os ratings, que são os atributos do jogo. Por um lado é bacana que ele fez um joguinho aí poético com as palavras, ficou legal, etc. Por outro, eu acho que talvez um pouco tenha se perdido na tradução, um pouco do significado do inglês. As palavras em inglês me traziam a ideia muito mais. Cristalizavam para mim, solidificavam melhor a ideia do que aquele atributo representa, né? E aqui eu não senti isso tanto na palavra, sabe? Então, talvez uma tradução mais pé da letra, se assim, fosse um pouco mais interessante. Em inglês já é uma coisa um pouco mais poética, mas não sei, talvez seja do contato, como soa a língua para mim, não sei. Mas talvez seja a única coisa que eu achei bacana o fato dele ter feito, e depois eu tava pensando num lado prático, em jogo, e eu vejo alguns jogadores meus estranhando um pouco aquele termo. Então, se fosse para escolher uma crítica para fazer, seria essa. Mas, cara, no geral, porra, nem se fala, sabe? Tipo, e o cara fez, não sei há quanto tempo ele tá trabalhando, mas que nem a gente falou, acho que o lançamento desse jogo tinha sido no começo do ano, né? E o cara conseguiu Exato. traduzir, Bem demorado rápido. mais lançar. Né, pessoal do Agora, Monster Hearts? pô, eu não ia citar nomes, né? Eu não ia citar nomes, eu ia falar, enquanto Não é a isso, primeira vez que a gente dá um eu. esculacho deles aqui, Ah, para que não é, evitar? mas sei lá, eu evito. Muito pacifista, Eu Vitor. evito conflitos. Como é que foi a nossa experiência jogando Monster Hearts? Jogando Monstro da Semana, você quer dizer? Jogando Monstro da Semana. É muito Monster, porra. Como é Verdade. que foi a nossa experiência jogando Monster of the Week e Monstro da Semana? Comece você, depois eu falo da minha. Show. Como eu falei, eu tive uma dificuldade inicial porque eu tinha vindo do Monster Hearts, né, coincidentemente, que é outro jogo que eu tinha mestrado e que eu tinha sentido que as decisões dos jogadores tinham muito mais peso. No desenrolar da história, eu criei muita coisa no jogo com base nas escolhas dos meus jogadores no momento, na hora, né? Então, quando eu comecei a jogar, eu tinha essa visão. Eu achava que, como eu disse, a gente começava sem saber, o mestre criava uma cena inicial, talvez como Primetime Adventures, que a gente só cria a cena inicial e a cada um vai puxando alguma coisa e o mistério vai aparecendo e a gente vai jogando, etc. Como eu disse, não é isso, tá? O mestre cria um jogo e talvez se eu fosse com essa mentalidade, eu teria extraído uma experiência melhor. Eu achei ele quando eu joguei a primeira vez. A gente jogou acho que três sessões. Três sessões? Eu achei ele um jogo bom, gostoso pela facilidade, mas que não era nada demais, né? Que você poderia usar ele como você poderia usar o seu Savage Worlds, como você poderia usar o seu Fate, e você teria basicamente o mesmo jogo, sem tirar nem pôr. Hoje em dia, voltando a olhar o jogo com uma cabeça diferente, eu acho que eu não tiro mais isso. Eu acho que ele, como outros jogos do Apocalipse End, ele traz a experiência bem estruturada, bem amarrada, né, do jogo, e os movimentos voltados para isso. Se você seguir o jogo como ele se propõe, aqueles movimentos e fazendo as perguntas do jeito certo, etc, etc, eu acho que você vai se sentir mais dentro, mais dentro do clima, do gênero do jogo. Com certeza é um jogo que facilita isso pra você. E eu não sei, cara, eu fiquei, sinceramente, relendo o jogo, e quando eu terminei de jogar, eu tava com uma impressão dele, ah, tá, tudo bem, é mais um jogo Apocalipse End, etc. Agora, relendo, eu fiquei bem afim de experimentar mestrar ele, sabe? Pegar o meu grupo, pegar outro grupo de jogo, talvez um grupo que não tenha contato com Apocalipse End, pra ver como é que é, e colocar todo mundo na mesa, explicar e jogar umas sessões. Eu acho que se você gosta do gênero... Não, eu vou deixar isso pra falar quando eu for dar a nota. Mas essa foi a minha impressão. É assim, sim. Acho que tem uma questão de expectativa também, né, com a sua... Com certeza teve. E, de fato, eu acho que quando eu mestrei esse jogo, eu não consegui fazer um bom trabalho de comunicar para os meus jogadores o quanto diferente esse jogo era. Acho que todo mundo foi com um pouco de impressões um pouco diferentes e o resultado final não foi tão bom, porque talvez todo mundo estivesse esperando uma coisa diferente do que o jogo se propõe a fazer. Não sei se os jogadores, talvez lendo o livro, tivessem uma opinião diferente, que foi o que aconteceu com você, né? Depois que você teve um contato maior com o livro, mudou um pouco a sua opinião. Ou se, enfim, eu simplesmente deveria ter feito um trabalho melhor para explicar para os meus jogadores como o jogo funciona. Quando eu joguei, eu não sei se foi porque eu tinha isso na cabeça de como o jogo funciona e tudo mais, o jogo fluiu muito bem, no geral. Eu acho que todo mundo se divertiu, o jogo fluiu extremamente bem, usando as mecânicas, as ferramentas que ele tinha, e foi uma experiência muito agradável. Tanto para mestrar quanto para jogar, eu achei bem gostoso. Hoje em dia eu concordo com o Victor, no sentido de que ele é muito bom se você gosta do gênero. Ele é restrito, como qualquer jogo do Apocalipse Indie é restrito. Mas se você quer jogar o jogo da forma que ele se propõe a jogar, ele é muito, muito bom. Assim como Monster Hearts, assim como Dungeon World. Hoje, se eu fosse jogar algo, se eu me perguntar, ah, vamos jogar uma aventura estilo Supernatural, eu vou pegar o Monstro da Semana. Não vou pegar o RPG oficial do Supernatural, não vou pegar. Eu não vou nem pensar em outros sistemas. O Monstro da Semana vai ser a primeira coisa que vem na minha cabeça para esse estilo, porque eu acho que para isso ele é o melhor que tem por aí. Para mestrar, ele é muito bom na preparação também. Ele é bem light, você só precisa preparar pouquinha coisa, as capacidades do monstro, alguns cenários, alguns NPCs, aquele countdown, esqueci como é que ficou o termo em português, mas Contagem regressiva. a contagem regressiva de eventos que vão acontecendo, e pronto, em, sei lá, meia hora você prepara um jogo e o jogo vai ficar legal. E ele tem que ter, e ele, além de ter essa questão de ação, ele tem muito forte essa questão de investigação, feita de uma maneira, se os jogadores internalizarem o jeito de usar movimentos como investigar um mistério e perceber uma enrascada, ele é um jogo de investigação muito bom. Talvez eu não. Sei lá, antigamente eu achava o Ganchu um jogo muito bom para investigação. Hoje em dia tem alguns problemas com ele, mas eu acho que esse jogo ele consegue se igualar ou ficar próximo com um sistema Ganchu, assim, em qualidade para fazer um sistema de investigação e afins. Então, vamos para a nota? Vamos lá? Esse momento. Eu gosto de dar nota, porque eu a minha mente trabalha muito com isso, né? Eu faço ranking. Pra quem não me conhece, eu tô sempre fazendo top 5, top 10 de coisas na minha vida particular e no meu trabalho, essas coisas. Mas é meio childish, né? Essa coisa de dar uma nota resumindo num número, né? É meio infantil, meio pueril. Mas, enfim, vamos lá. Momento da nota. O que que você daria? Olha, dito isso, o quanto eu gosto do jogo, a proposta que ele tem, as experiências que eu tive com ele, assim, as poucas críticas que eu tenho, não, existem críticas, eu daria para esse jogo um sólido 8,5. Ele não é um jogo que explodiu minha cabeça, meu Deus do céu, é outro jeito de pensar RPG. Não. Porém, ele é um jogo extremamente bom, sólido, competente naquilo que ele se propõe a fazer. Me rendeu bons jogos, vai render bons jogos para quem quiser dar uma chance a ele. Então eu dou um 8,5 para Monstro da Semana. Beleza. Eu concordo com o que você falou agora há pouco. Era isso que eu queria dizer, né? Que eu ia falar, se você quer jogar uma aventura de Urban Fantasy, vai atrás desse jogo. Eu acho que em vez de pegar um jogo, o sistema genérico e adaptar, você pode ir aqui que já vai estar tudo mastigado. Se você pensa em jogar uma aventura de Urban Fantasy, esse é o livro. A melhor experiência que eu tive com Urban Fantasy foi jogando RPG de buff. Por vários motivos, mas porque eu achava que o sistema ajudava muito, especialmente no combate. O combate me lembrava demais a série. Mas eu substituiria por esse livro facilmente. Eu acho que eu encontrei. É isso mesmo. Eu acho que é um jogo legal para esse nicho, sabe? Olha, é isso aí. Vamos jogar uma. Toma vim jogar uma aventura de Urban Fantasy, caçadores de monstro, investigação, porradaria. Investigação que acaba em porrada, né? Exato. Investigação que vai acabar Que vai empurrada. acabar em porrada, inevitavelmente. Eu acho que esse é um livro sólido para você ir atrás disso, tá? Dito isso, eu não discordo da nota do Chess. Acho que 8,5 é uma nota digna para esse livro. Caralho, essa é a primeira vez que a gente concorda numa nota de sobremesa. Isso é verdade. Geralmente, né? Você dá 4, dou 9, ou o contrário, né? Eu acho que como você disse, esse não é um jogo que ele revolucionou minha maneira de pensar RPG. Não é isso. Ele não me proporcionou uma experiência de jogo diferente de tudo que eu já tive na minha vida. Não é isso. E talvez tenha jogos do mesmo gênero que proporcionem ou não sei. Ganshu, por exemplo, é um. Eu tive pouquíssima experiência com ele. Mas ele é extremamente competente. Ele é, em matéria desse Urban Fantasy, ele é o arroz com feijão muito bem feitinho, cara. Sabe? Tá ali, você vai ter um jogo maneiro. Não vai ser por causa. As regras não vão tornar o seu jogo fantástico, mas com certeza vão tornar ele muito bom, tá? Então eu concordo com a nota do Chess, eu fico com esses 8,5. É isso aí. Então ficamos por aqui, ouvintes, com o nosso review de Monstro da Semana. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês de fato gostaram, a gente indica, né, o site monstrodasemana.wordpress.com. Lá vocês podem encontrar Vai ter falando sobre o jogo, como comprar o exatamente. jogo, o link para a sessão do Tear dos Mundos, que ó, a gente jogou e fez o unboxing da versão física, tem um monte de coisa lá, se quiser comprar, tudo mais. Lembrando que você Recomendo. pode comprar a versão impressa ou em PDF. A impressa, se você quiser ver no próprio blog do Monstro da Semana Blogspot, você vai. Não, Monstro da Semana Blogspot, não, WordPress, né? Bom, Exato. o link que tá aí na descrição abaixo. Nesse mesmo site você vai ter um unboxing, então você vai conseguir ver a qualidade do livro em mãos, ele tá muito bem feito, formato, Formato assim, a qualidade, o bonitinho. jeito da encadernação. Não sei, às vezes porque é print on demand e porque no Brasil talvez não seja uma forma da gente consumir RPG que esteja tão em voga, né? Talvez tenha algumas É isso pessoas que eu comento. receosas por causa disso. Uma coisa que vale a pena comentar é que eu entendo que o livro é um livro de print on demand, um cara só que fez, não tem uma editora por trás, isso aumenta o custo. Porém, levando isso em consideração, é um livro caro. É um livro que a edição impressa dele está saindo por R$ 70. eu acho um pouco caro, considerando o tamanho, o número de páginas, a qualidade gráfica do jogo. Por um valor semelhante, você consegue outros livros no mercado de qualidade talvez melhor. Agora, Você achou a caro gente tem mesmo? que dar um desconto, porque é um cara que está fazendo sozinho e tudo mais. Eu não acho um preço abusivo, absurdo, não, meu Deus, não dá para pagar, que é isso. Mas eu acho que vale a pena comentar que eu acho um pouco caro, mas é aquele caro que vale a pena se você se interessar pelo Exato. jogo. Eu acho que eu levei muito em consideração o fato disso, sabe? Do jeito que esse jogo veio. Cara, e na moral, esse é um jogo que, se não fosse assim, não seria vendido aqui no Brasil. Isso é verdade. Isso é um jogo que não ia chegar. Se você não fala inglês, se você não tem o domínio da língua, se pra você a língua é uma barreira, acredite em mim, esse é um jogo que você não veria se não fosse dessa maneira. Ou ia demorar muito pra ver, tá? A gente tá tendo um lançamento no ano que foi lançado, meses depois, né? Porque eu não vejo nenhuma outra editora se interessando em trabalhar com um projeto desse porte, né? Talvez aquela. Ele é muito pequeno, é verdade. Né? Então realmente fica difícil de pensar. Eu pensei talvez na secular, mas até o Dungeon World que eles trouxeram é maior do que o. Então, né? E até a secular ela deu uma parada, né, com isso, e ela trouxe um projeto. Não sei se de repente outro projeto de Apocalypse Engine seria mais interessante do que ele para uma empresa maior. Eu gostaria muito que esse jogo, agora que ele está traduzido, está lançado assim, que alguma editora se interessasse, abraçasse isso de alguma maneira, fizesse um lançamento maior, larga escala, que a gente pudesse encontrar por aí e tal. Mas enquanto isso não vem, foi uma grata surpresa. Esse livro chegar pra gente aqui traduzido. Muito bacana isso. Pois é. Então ficamos por aqui, ouvintes. E a gente vai colocar o link no post, né, Vitor? Sim. Todos os Esse links que a gente fala. nós comentamos. Onde comprar Exato, o vídeos, site. The Art dos Mundos, se você quiser conhecer um pouquinho mais do jogo. Vocês têm Exato. A umas gente ainda vai jogar quatro mais duas sessões. Ainda vai sessões. ter mais duas sessões Tal, com pelo o menos, Chess né? jogando, o Chess mestrando, tem Chess para todo mundo, tá? Tem chance pra todo mundo. Vamos então para o nosso encerramento. Então, ouvintes, até a próxima e lembrem-se sempre, podem até haver podcasts melhores por aí. Ah, eu fiquei com tantas na cabeça, cara. Eu tô indeciso agora. Eu tô indeciso mas só no Escuta o Mestre a gente tem um jogo tão bom que o Vitor e o Chess concordaram com a nota pela primeira vez. Eu tô indeciso entre. Só aqui nós temos o Monstro da Semana em português, que seria clássico. Eu não sei, são tantas escolhas. Eu queria fazer algum com estranheza e braveza, sabe? Tipo, só aqui a gente faz um review. Não sei, eu queria usar isso de alguma maneira. São muitas ideias, eu não consigo escolher uma. Então, só aqui você tem o Vitor indeciso, que não sabe o que é. Como encerrar o Não podcast, sabe né? como encerrar o podcast. Tá certo, Então é isso, ouvintes? ouvintes. Ficamos por aqui. Então tá Até a bom. próxima e Até mais. tchau. Tchau, tchau, ouvinte.